magia por alma, ele chega com a dança possuído pelo ritmo. Acataca. O som do cassete. Som, gravando tudo para toda a galera de Serra Mirim. Banda Grafite ao vivo. Rômulo Gravações, gravando tudo ao vivo. Neto, som do teclado na frente. General.